curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. Seja curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. Seja curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. Seja curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. É esplêndido o que Deus vai fazer nesse lugar. Você vai contar milagres, você vai profetizar. Algo surpreendente vai acontecer aqui. A glória do Senhor vai invadir. É sobrenatural, você pode sentir. Glorifique o Cordeiro majestoso, cheio de poder. Que foi morto, mas com glória já ressuscitou. Ele tem a chave de madeira que abre portas e deságua a bênção. Só adore o Altíssimo Deus de Israel. Cante, comemore, dê glória para o céu. O mar da vil não vai te afogar. Mergulhe, mergulhe na unção de Jeová. Fique atento, pois Deus faz parar o tempo. Desce fogo, desce brasa, desce glória aqui nesse lugar. Tem milagre, tem conquista, tem vitória. E uma coroa de glória certamente vai te abençoar. Daniel pode ficar despreocupado, porque esses leões famintos vão ter que aprender que quem mexe com crente ungido passa por cima do crente e não consegue ver. Davi, esse é o novo tempo, tempo de avivamento, pode então comemorar. Traga mesmo essa arca da aliança com um sorriso no rosto. Deus decidiu te honrar. Você que é um Daniel desse tempo, dessa geração, receba a tua cura, receba o teu milagre. Eu profetizo cura em nome de Jesus. Aleluia. Seja curado agora, agora. Seja renovado agora. Receba, receba a unção de Deus. Seja curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. Seja curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. Seja curado agora, seja renovado agora. Receba a unção de Deus. Tua cura vem de Deus. Tua cura vem de Deus. Tua cura vem de Deus. Deixa Deus te tocar. Tua cura vem de Deus. Tua cura vem de Deus. Tua cura vem de Deus. Deixa Deus te tocar.